O correio se anafragou, na Bahia ele afundiu. O correio se anafragou, na Bahia ele afundiu. Mandado do Adneve, nunca mais ele voltou. E mandado do Adneve, nunca mais ele aqui voltou. Chorava Dona Violeta, chorava, se alastimava. A família que mais morreu, paraense Avelar. A família que mais morreu, paraense Avelar. Desde maior, desde Maria, desde toda a tradição,